Não perca a emocionante história de Terra de Ninguém. A Antena Web passa a exibir entre as 13h30 e as 14h, de segunda a sexta-feira, uma das radionovelas de maior expressão no Brasil na década de 70. Uma história a não perder. Terra de Ninguém, segunda a sexta-feira, às 13h30, aqui, na sua Antena Web. O que está a ouvir é Irish, música tradicional irlandesa. Na Antena Web, dedicamos-lhe 2 horas por semana em Sound Irish, um programa que, mais do que a música, aborda a cultura e os costumes da Irlanda. Sound Irish, um programa de locução inglesa, com a apresentação de Joe Bollard, todas as quintas às 17 horas na Antena Web. Para captar sons. Também pode ser um programa de rádio. Sonar é o espaço radiofónico na Antena Web em que pingamos o mundo em busca de conhecimento, sempre através de ondas sonoras. Sonar, às quartas-feiras, às 5 da tarde, com Nuno Miguel na Antena Web. Criminosa, não posso olhar dentro do seu olhar. Bala de prata, seta pra matar. Virei seu refém e não quero escapar. Ô, oh, meu povão! Estamos começando aqui na Antena Web, o meu e seu, o nosso programa Momento Sertanejo, né? Como vai você? Tá tudo bem? Então tá bom, né? Vamos agora começar o nosso programa contando para você a novidade aqui que vamos ter na nossa programação. Muito brevemente, vamos ter aí um companheiro aí que era ex-companheiro da Antena Web, o Manuel Paulino, estará regressando conosco também aqui na nossa equipe da Antena Web, né? O Manuel Paulino vai fazer aqui comigo o nosso programa Momento Sertanejo, né? E ele vai fazer assim, um programa serei eu que apresentarei e o outro vai ser ele, né? Então tá bom. Vamos começar aqui passando para você um que é rodrigo.showdejesus@yahoo.com.br rodrigo.showdejesus@yahoo.com.br. Esse é o endereço para você pedir a sua música, para você participar aqui do nosso programa aqui na Rádio Antena Web, a número 1 da web, né? Vamos agora começar o programa abrindo com 5 músicas aí, um bloco em homenagem ao nosso querido Manuel Paulo, né? Vamos ter o César e Paulinho cantando O Feijão e a Flor. Vamos ter Guilherme Santiago, Franco na Panela, Roberto Miranda, A Majestade Sabiá, Chitãozinho e Chororó no Rancho Fundo. E para fechar, com a Lady Laura, Semente de Amor, né? Um belo modão aí para você que gosta de música sertaneja raiz, né? Muito bem, vamos então, começando então o nosso programa no ar, a partir de agora, Momento Sertanejo número 2, para você! Simplesmente demais! Eu plantei um pé de flor e um pezinho de feijão. Com carinho e cuidado eu reguei. Aquela planta era minha ilusão. A flor era você e o feijão era eu. Abraçados um ao outro comigo você cresceu. Que harmonia, que beleza multicor. Você me alimentava, eu lhe dava o meu amor. Que dia triste me fez

cada dia que passa eu gosto mais. Não é por ter casa limpa e roupa lavada, nem tampouco pela comida que ela faz. A sua simplicidade me conquistou. Eu sinto que ela sente o mesmo por mim. Não importa o que ela é e nem o que sou. Não quero que o nosso amor venha a ter fim. Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar, pode me humilhar, pode me chamar de doutorzinho, meia tigela. Pode fazer tudo que eu não me sento com a senhora, mas se mandar entregada embora, eu vou com ela. Casei com a empregada. Entramos no fuscão preto e fomos embora. Liguei pra minha mamãe amada. Seu neto já vai chegar, prepare o caviar. Não é nenhuma exigência, apenas a preferência da mulher que escolhi pra amar. No fuscão preto eu levei a empregada, que hoje é minha mulher. Não bebo e fico de boa. Se alguém perguntar quem é, ela é minha patroa. No fuscão preto eu levei a empregada, que hoje é minha mulher. Não bebo e fico de boa. Se alguém perguntar quem é, patroa. Porque